Двигайся нашим такси. Juliette, informa o tráfego agora a 2 milhas de Esther. Atento para a turbulência do banho. Cruzou a frente. 130 com 5 autorizada a colagem. O 982, estou em 118.6. Sim, estabilizado agora. 18.6, confio? Tio. Ok, 982. 01, autorizado, chame táxi, acionando a 6311. Torre Salvador, bom dia, gol 12-1982. Gol 1888, solo agora às 4-5, direita, 121, décimo lado do solo, bem-vindo. Direito 19, obrigado, até já. 1982, curta aproximação, aguardando instante para o pouso. Aguardando instante para o pouso, gol 1982. Índia November Alpha, a linha mantém 197. Quilo Tango Romeu, bom dia, confirmado Pátio 5. Sente autorizado Morro de São Paulo, nome 10, decolagem da 17, curva direita, corredor Axé. Controle em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, dúzia. E aciona 0124 no transponder. Quilo Tango Romeu. Confirme, POB? 04 a bordo, ciente para acionamento, táxi de decolagem da torre 1 no noite, decimal meia dúzia. O ajuste no 0-1-4, bom voo, Quilo Tango Romeu. Mantém 1-7 na federal. O uniforme 30-6. Uniforme 30-6. 6-3-9, na escuta? Ativa, 3-9. Tem condições de realizar o pushback de modo a deixar a entrada da posição 03 livre para o Boeing da Gol ingressar? Imagina, realiza o push, deixa a entrada do 03 livre, 6-3-9. Grato. Juliette, agora no estande. Agora na guarda, para ver o Juliette. Atentando ao Airbus da Ocean, né? Puxando, ok? Vai manter-se no través do 04, deixando a entrada para, livre para o 03. Temos aqui o Valve, índia para o 03. Gente, tráfego da Ocean, né? Gol no 888. Uno 982, solas 48, direita 121, décimo 9, ao livrar, bem-vindo. Obrigado. Remeralfa, tá pronto? Alfa-Vito Juliette, 1000 pés no corredor Axé, reporta o farol da barra, Alfa-Vito Juliette, sessão de voo em Itaparica. Confiando, já mostrei 1000 pés, chamar através da barra, sessão de voo na CGL em Valença. Gente, Valença, grato. Só para informação, vai ter um caminhão do Faísca do Bombeiro, vai ingressar via Juliette para o Pátio 3, não vai interferir com o pushback, ok? Salve, Salvador, bom dia, Gona, 982, Gronação. Gol 1982, bom dia, Teste Alfa, reportando essa Pátio 3 Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, reporta Gona 982. Recepção do 3620. NET 3620, TUI 118-6, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Recepção 3620, passou boa na reportará quando embaixo do trabalho. Reporte externo, tá 3620. 3620. Quebec Sierra, autorizado ingresso no 7, reporte LL pronto. Obrigado, reporte na papapá para ingresso, Romeu. Graça da Colada Salvador agora aos 06. Quais são? Aos 50. Curva esquerda, mantendo a contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento do campo. Mantendo a perna do vento do campo. Negativo. A perna contra o vento. Mantendo a perna contra o vento, 1-0. E reporte para o cruzamento, aguardando para o cruzamento do campo. Aguardando para o cruzamento do campo, em dia 9 pau. 1-1, está com 1-69 a bordo, também 3-50, 31 para o táxi. Autorizado na 1-0, 5-6-12. Informo, tráfego Charlie 150 na perna contra o vento da 10, a 1000 pés. O tá 3620. Ciente da informação de tráfego, 3620, baixou e travou. 5-6-3-9. Dono 982, ingressa via Juliette para 05. Juliette para 05, dono 982. Pela direita e retorno novamente na contra o vento, da 1-0. Gente, com a 360 pela direita, aguardando a interceptação da contra o vento, da 1-0. 29 graus. Tô com apenas um airbus na curtíssima já, após o trap a gente condensa a decolagem. Só um minuto, que é pra que seja. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Cruzamento está presente, autorizado, cruzamento do campo está presente. Todo setor nordeste ingressando no corredor forte, aguardando transferência de comunicações. Cruzamento 620, solo 53, direita 121, décima 19, solo livrar, bem-vindo. 219, um livrar, obrigado. Como é que você está visual com o tráfego cruzando o campo? Decolagem autorizada 17070 graus, 4 nós. Lembrava do visual que já cruzou, ingressando agora para o corredor forte, litoral norte, aguardando transferência de comunicações, Nova Grafa. O meu repórter é de pronto no 7. Serra Decolada Salvador 55, ingressando na Checa 8898, bom voo. 198, Serra. Para agora. Webjet 5891, bom dia. Informação agora em curso à Índia. Guarulhos 360, por gentileza, um minutinho em cópia. Prepara a Dael Leda Bidez. CAM 3620, bom dia, Taxi Alfa, reportando seu ataque 2 de Miette para ingresso. Alfa, Taxi Alfa, vai reportar 3620. A papapá Mike, Golf Mike, bom dia. Prossiga. Salvador, Xané, 6250. Se afasta de Salvador, só confirme se é dentro da terminal de Salvador ou vai se afastar? Apenas para sua informação, temos um tráfego à posição de 11 horas. Ah, não, estava sem altimetria, agora apareceu. Mil pés abaixo, obrigado. 76250. Desce para 2 mil pés, QNH 10014, livre ILS, após estabilizado. Transmissão para o Xanel 6260, foi bloqueado, por gentileza. Peço para 2 mil pés, QNH 10014, livre LS, resposta autorizada. 2 mil pés, autorizado ILS, Xanel 6260. Irmão, então, vai decolar a partir do pátio 5 com proa norte ou decola da 17 depois curva esquerda? Então, após a decolagem curva esquerda, prosseguindo para o destino já 1. Para o acionamento da decolagem a partir do pátio 5, transfere a torre 1 no outro decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 1 no 4, o Mike, Golf Mike. Também é 3, 1 no 1. Decolada agora 57, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. 398, bom dia, mestre, 3, 1 no 1. Aí, que liga essa nave, chama o táxi. Suporte, mil pés, transfere, Francisco. Gente, para mil pés no corredor forte, condições visuais. Contra visual, corredor forte, wind de Noveberal. Gente, o Papatango Juliette, Quebec Kilos, ascensão 105. Sobe a 105, mas porta nivelada. Romeu. Romeu, grato. Zero, decola da 10 curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. O controle Salvador em 199 decimal 8 e aciona 5524 no decolo. Ok, autorizado 360 Guarulhos, decola do 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 198, contra 1,5524. Protejamento correto, estamos pronto para o SPEC, acionamento, posição 04, Webjet 5811. 04, camarada. Ou se eu tiver algum contato aí no solo, só informar o piloto que ele voou em área controlada sem contato com o controle, ok? Controle, Xanel, M3, o nono, pode ir para a direção linda. Boa, Leda, M3, onda presente. Linda, obrigado, M3, o nono. Controle de Quilo Tango, né? Zulu Tango Romeu, controle, mil pés no corredor Axé, reporta Farol da Barra. Romeu, reporta na Farol da Barra, Romeu. É, Litoral Sul? Já, só uma dúvida, já lá fica na parte sul ou na parte norte? Ah, sim, então. Salto autorizado. Arinhar e decolar o My Golf Mike 120.3. Informa o tráfego, um Icelander que decolou da 17 a mil pés agora, passando o farol Itapuã. Pode informar Lima Papa Lima, livre frequência para coordenação para o pouso em Veracruz. Lima Papa Mike 00, reporte para o cruzamento do campo. Mike, grato. Triplo 4, contato radar, mantém nível de voo 130, voo na proa de Mari, chegada a Mari, reporta descida. Oi, o Mike Golf Mike para cruzamento. Autorizado, cruzamento, Mike Golf Mike, reporte cruzando o campo. Mike. Quebec Serra. Já liberou a TTR. Sete. Eixo decolar da 1-0, ingressando, mantendo a linha litoral norte, afastando o controle agora a 198, bom voo. Nada mesmo. Drone Salvador é o papapapá Michael Mike. Bom dia. Bom dia, Mike Golf Mike, é 1000 pés. Correção, 500 pés. 500 pés para Joá no corredor forte. Condições visuais. Mike. Ok, vai fazer um sobrevoo aqui por aqui e depois vai seguir para lá, ok? Vai dar um alô em casa. Quebec Serra, livre frequência para coordenação, bom voo. E Salvador, Chané 6250. 6250, avistado, pista livre, pouso autorizado, 110, 110 graus, 7 mais. Livre, pouso 110, 6250. Chané 6311 no Recife, 1251, no secundário 3325. 7 Kilo Tango Romeu, livre para que para a coordenação, bom voo. Romeu, grato. Desce ao nível 050, chegada a Mari. Autorizado, nível 050, chegada a Mari. 5454. E a direita 121, décimo 9, solo livrar, bem-vindo. 219, pô. Padura, Chané 6250. Chané 6250, bom dia, táxi Alfa, e reporta antes ao táxi Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette. Salve Salvador, gol 983, está na posição 5, centro da informação índia, autorização para Guarulhos, nível 360. Gol 983, informação índia, confere, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perwisk 50. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-5-5-0 no transponto. Barulho 3-0, autorizado, referência 50. Decola 1-0, direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa Bidev. Controle 1-9, decimal 8 e o transponder 5-5-5-0. Cotejamento correto, sendo pronto para o subestacionamento, posição 05, gol 1983. Ok, vai chamar quando pronto, gol 1983. Chané 6250, ingressa via Índia para 02. Índia 02, 6250. 5514, 2000 pés, livre LS, aponto estabilizado. Autorizado 2000 pés, livre LS, informa anel estabilizado, 5414. Salvador, bom dia, Zona 397, com a Índia, posição 3, autorização para acompanhar. Zona 397, informação Índia, confere, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta, perdulo 1-6 e segue como rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5554 no transponto. Protejamento correto, estamos prontos para o inspecionamento. Confirme apenas o portão. Está no portão 3, mas estamos prontos, coluna 397. Sim, sim. Última patrão, Juliette, quebra aquilo. Vai descer, vai pousar ainda na cruz. Positivo, Juliette, quebra aquilo. Teria condição de me informar quando o último paraquedista estiver no solo? Havia batido. 7 graus.